que por mim ele morreu. E ali tanto sofreu pra provar seu amor. Eu sei que nada fiz pra merecer, porém com sangue esse amor ele selou. Ele é Deus supremo, Salvador fiel. Vamos todos só ele adorar, pois é digno de glória, de honra e louvor. Ao seu nome agora vamos exaltar. Quero adorar você. Este amor pode pecados perdoar, restaurar a tua vida, levantar você do chão e trazer a paz perfeita ao coração. Dê lugar para o Espírito de Deus. Ele está passeando aqui nesse lugar. Se você quiser sentir, comece agora a clamar a esse Deus a quem